Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM 6 e 1. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico ao vivo pra todo o Rio Grande do Sul e pra toda Santa Catarina, pela Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. O mundo inteiro tá ouvindo a gente pela internet, www.atlantida.com.br. Pretinho Básico, segunda edição, o oferecimento da telefonia imbatível do Big. Vem aí a segunda edição da promoção Eu Quero Pretinho na Minha Casa. Tá chegando o mês de junho e tá chegando mais uma oportunidade de você receber a rapaziada do Pretinho na sua casa. Fique ligado, Marcos. O primeiro colocado ganha uma presença dos Pretinhos, segundo duas presenças. E o terceiro, o feriado inteiro, sexta, sábado e domingo. Dias com Pretinho. Exatamente. Marcos Pianges, boa tarde. Boa noite. O Deco tá acabando de limpar a casa dele lá, que a gente foi no sábado. O Deco é nosso ouvinte de Porto Alegre. Que tá acabando de limpar lá o que o Porã fez no banheiro dele. Inclusive encontrou os chinelos do Porã lá. Ô, Porã! Queridão! Os chinelos do Porã, tá bom. Lá na casa do ouvinte foi muito engraçado, tá, que o Pio olhou pro pequenininho e olhou pro Deco e falou assim: pá, mas é a tua cara, Deco. Deco, não, rapaz, é filho do meu irmão. Mas o Deco tinha alguma coisa ali, né? Cagê tá aí também, fala, Cagê. Beleza, bom final de tarde pra todos. Beleza, Everton Cunha. Opa. Tudo bem, a nossa estrela móvel, Davi Coimbra, está em Santa Catarina dando uma palestra. Ah, é? Mas que bom. Caraca, assim, que coisa, entendeu? É prioridade. Davi Coimbra dá palestra. Que coisa mais importante que o Pretinho, né? Exatamente. É verdade, que tempos esses, hein? O Potter não chega mais no horário. Também não tem. Não chega. Agora África. Vai pra África. Tá lá, não, amigo do Pedernesto Denadinho. Parece que ele já tem um amigo. Deve estar tomando um café aí com os diretores. Ele já tem um amigo Zulu que vai ciceroneá-lo na África. Lamentável, né, Porã? Lamentável. O Alexandre Fetter não vem essa semana, tá tranquilo, né? E assim nós vamos, beleza. Tranquilamente. É nóis, mano, vambora. Tranquilamente, destaque do Clique RBS aí pra esse final de tarde, início de noite de segunda-feira. Noite, né? Já é noite, meu. Água de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Floripa, está entre as melhores do mundo. Olha! A água mineral que brota da terra em Santo Amaro a uma temperatura de quase 40 graus, Pause. É rica em nutrientes e tem propriedades medicinais. Tem bastante coisa lá na região. Foi um estudo canadense que atestou. E tem até um hotel termal lá em Santo Amaro, né? Em Santo Amaro da Imperatriz tem as águas termais, né? Sim. E também eles produzem água mineral pra beber também. Aquela garrafinha lá da Imperatriz lá. É essa mesmo. Muito bem. Então, é uma das melhores do mundo atestado aí por um estudo canadense. Melhor que aquela Perrion. É, Perrion. Dom Perrion. Não é melhor, né, guri? Deve ser melhor, sim. Ah, é? Deve ser melhor, né? Vamos valorizar a coisa do Brasil. Tu escova os dentes com a Dom Perrion, né, guri? Eu escovo os dentes com champanhe. É. Tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra todo mundo, não, né? Consegue escovar os dentes nem com água, o pobre do guri. Brincadeira, coitadinho. Empresas não poderão exigir que os trabalhadores façam teste de HIV. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União proíbe que as empresas submetam trabalhadores a exames de HIV de forma direta ou indireta por ocasião de admissão, mudança de função, avaliação periódica, retorno de demissão ou qualquer outro procedimento ligado à relação de emprego. Eu não vou falar sobre isso, o Potter não tá aqui para se defender, meu, então... É, tá quieto, né, cara? Sensação térmica chegou a menos 12 graus. Nessa segunda-feira, no Morro da Igreja, em Urubici, na Serra Catarinense. Menos 12, rapaz. Caraca. O local é o ponto habitado mais alto do sul do Brasil. Tem 1.822 metros acima do nível do mar e é o lugar mais frio do sul, né? Urubici. Não é São Caetano, não é São Joaquim lá? Não, é Urubici. É pertinho, né? Tudo na mesma região. É que Urubici tem um morro lá, que é uma ventania. É o Morro da Igreja. Sensação térmica fica muito abaixo. Né? Menos 12. Hoje. Tem uma igreja lá em cima do Morro da Igreja, parece. Acredito que sim. Porto Alegre tem média de 4 assaltos a lotações por semana. Não tem rota ou horário específicos, mas o motivo geralmente é o mesmo. Crimes cometidos por usuários de crack. São 4 por semana em lotações. Em Porto Alegre. Eu tava sábado e domingo em Curitiba. Sabe quanto é em Curitiba? 8. Por semana? Por dia. Por dia? 8 por dia. Lotação em ônibus. Porque o que acontece em Curitiba é que tem aqueles pontos de ônibus que você paga no ponto. Isso. Aqueles pontos que são circulares, assim, isso. Você paga no ponto e entra, não tem cobrador no ônibus. É um túnelzinho então de vidro. Então é muito mais fácil de roubar, o cara chega no túnelzinho e leva o cara. 8 por dia em Curitiba. Não, mas Curitiba não tem lotação. É, né? Lotação, pra quem não sabe, é uma van. É uma van que tem em Porto Alegre pra 12 a 16 pessoas. É um amarelinho de Floripa. Tá bem. É isso aí. É o micro-ônibus. É o micro-ônibus. Todo mundo aqui é da. Não, o Marcos não é. Eu acho que o KG, o Porã e o Maurício, sim, do lançamento do lotação em Porto Alegre. Claro, que era as combizinhas. Né? Já cheguei, chegou depois. É que o Maurício era do interior, né? Exato. Voltava e quis sentar na janelinha. É. Tipo o Potter, por exemplo. Andar pela primeira vez no lotação foi emocionante. Potter, na boa, sim, cara. Eu tô trabalhando no meu dia de folga. Faz assim. Tô trabalhando no meu dia de folga. Tu quer ligar pro teu chefe? Pô, ainda fala assim, cara, com o cara, o Potter. Agradece, que os caras ficaram. Cara, dá um boa tarde simpático pra essa audiência pessoas. Que tava te esperando. A audiência gosta de mim, vocês dá não gostam. Dá três boa tarde pra todas as pessoas. Eu quero dizer boa tarde. Que eu gosto do Potter. Eu também gosto do Potter, amo demais essa cara. Potter é o Simonal versão gaúcho, anos 2000. Qual época do Simonal? Não, do Simonal. Aí é um ponto de colocação. 71, já falou a teoria? Dos anos 60 aos 70, é dos 70, Brasil. Falou a teoria no Pretinho da Uma? Sabe, o Marcos, tu que não participa mais da equipe balada... Cagueta? Cagueta não é. O Marcos que não participa mais da equipe balada, que agora o programa tem equipe programa e equipe balada, né? E aí, nesse final de semana, na Eu tô indo só pra equipe balada, inclusive. Vimos o filme do Simonal. Ninguém sabe o duro que dei, né? E aí eu só olhava a cara do Mr. Phil o filme inteiro, assim, daqui a pouco ele vai desabafar, daqui a pouco ele vai, né? Acabou o filme, o pior. Mas olha, tio, o que o cara não aguenta? Aí depois de acabar o filme eu fiz o meu comentário. Sim. Sobre toda a situação. Não, é simples, o meu comentário foi o seguinte, ele única gostou coisa do documentário, ele... só tem outra crítica. A frase, a música de eu Simonal. Só disse uma frase, só não disseram uma coisa pro Simonal, que foi a única coisa que ele não percebeu. Ele só não fez mais sucesso porque ele não fez mais sucesso. Que hora que coisa, é. Cara. Pobre Simonal. Cagia, tá na hora, Cagia. Flatos do dia! Eu vou falar. Flatos do dia. Não. Flatos do dia. Vamos gravar de novo. Vai de novo. Flatos do dia no Pretinho Básico com Cagê. Agora sim. 8:34, atriz Miriam Martin deixa a maternidade com o filho nos braços. Olha, essa eu não importante. Sei quem é. Eu acho que ela é do Zorra Total. Eu não sei quem é essa. É comigo mesmo. É uma que ficava na cerca, lembra? Na cerca. Lembrou, Cagê. É da Capitinga. Isso, ela ficava... E aí uma madeira cruzava os seios e o outro... É o Nerso da Capitinha. Mas é a primeira, porque esses tempos andou sendo substituída essa mulher. Deve ser a primeira. A primeira é bonita. Como é que é o nome mesmo da atriz? Miriam Martin. É mãe e saiu da maternidade hoje. E parabéns então pra ela, né, que o cara que selecionava as gatas do Zorra Total foi pego porque... Denunciaram, né? Fazia o teste. O teste do sofá. Na verdade, esse quadro aí é muito antigo. A primeira atriz deve estar com uns 95 anos. E ele chegava e dizia: eu trabalho na Globo. Vamos perguntar pro único ator que tem aqui entre nós, que é o Leila. Tu fez o teste do sofá, Leila, na Globo? Borato é péssimo, Borato. Para com essas piadinhas de baixo calão. Só que é que tá de aliás, beijo pro Nani ali. Isso. 74 anos hoje. Hoje? Aquela velha gorda. Hoje, me liga, Nani, desgraçado. 10:39, falando em velha gorda, Suzana Vieira curte festa de aniversário ao lado do namorado. Pô, mas cedo pra uma segunda-feira, cara. Que deu mesmo, né, pra Suzana Vieira. Atenção, sempre pessoal, o Porão vai falar da Suzana Vieira. Eu vou com calma, porque até bem pouco tempo atrás me fazia a pergunta se eu pegaria ou não. Entendeu? Mas hoje eu já digo que não. Hoje eu consegui. Assim, Suzana Vieira, amiga de colega de firma. Festinha de firma, beijinho na boca. Tá maluco? Rola? Não. Claro que rola. No momento, agora, outra situação. Tá. Selinho até na época. Outra situação. Sem comparações. Tânia Carvalho, festinha final de ano, pau ser beijinho. Toda vida. Daí rola. Toda vida. Eu já peguei o seu Tânia Carvalho lá, mas. Eu já peguei a Tânia Carvalho na casa dela. Com o marido dela na mesma festa. Olha o Simonal. Olha o Simonal aí, gente. Meio-dia e 25, Angélica e Luciano Huck passeiam com os filhos no Rio. Sem graça, né, cara? Sem graça. Com filho, eu passei, né, com meu filho hoje na pracinha, não tem nada aí. 14h24, Porã passeia com o filho na pracinha. Deixa eu molhar o beijo aqui, legal, ó. Legal. 14h25, Fernanda Vasconcelos curte praia sozinha no Rio. Pra quem sozinha, Fernanda? Me liga. Cara, olha. A Fernanda é a namorada do Henrique Castelli agora, né? Ah, não. O Henrique ficou em casa varrendo. O e Henry, aí ela foi pra praia. O Henry? O Henry. O Henry Castelo. 15h49, Megan Fox se refresca no mar do Havaí. Algum comentário pode ser? Eu vi as fotos. Magra. O que vocês viram muito na Megan Fox? Na boa. É a Megan muito Fox magra. Brasileira aqui. Sabe quem é ela, Bocadinho? Sabe quem é essa? A Megan Fox é aquela dos Transformers, né? Não sei. Ela mesmo. Sim, é, né? Transformers, maravilhosa. Essa aí. Ótima atriz. Dos Transformers eu sei quem é. Léa Morena, olho azul. É bonito. Olha, com a Megan Fox não tem como não Transformers, né, gente? Aliás, ela não tá no Transformers 3, né? Pum! Foi então demitida. Eu já não sei mais quem é. Não, ela. É que o Transformers 3 não foi gravado ainda. 16h53, Rihanna mostra marca de biquíni em momento de descanso. Ela fez um show em Israel e agora, lembra aquela moda? Tava que bombando o show lá, cara. É, que lá fora as gurias, a calcinha, ela passou a ser uma peça a ser mostrada. Sim. As gurias não tem mais vergonha quando estão de mini saia de mostrar a calcinha. A calcinha tem que combinar. Calça jeans com tudo mais. Também, pô. Calça jeans tá aparecendo em cima. Também não tem mais vergonha de mostrar. E a Rihanna, no show em Israel, ela tá usando um micro vestido assim que aparece a calcinha. A calcinha faz parte. Não é que vazou a calcinha. A calcinha é pra aparecer. Sim, do modelito. Eu acho legal essa evolução mesmo, porque daqui a pouco outras coisas são pra aparecer, entendeu? E aí, vai daí, Cajão. 17h28, Lindsay Lohan, né? Fotografada com tornozeleira anti-álcool. Tu viu que ela vai ter que usar isso aí? Vai, cara. Caraca. E ela quer uma tornozeleira que tenha rubis da... E como é que funciona isso? Toma álcool, a tornozeleira apita. Deve apitar e chamar numa central já pra tu ser colocado numa clínica. E essa tornozeleira dela vai ser de uma marca famosa, né? Ela tá pedindo... Gucci. Gucci, Gucci. É, e agora, questão de 12 minutos a mais. Não mais do que isso. 12 minutinhos atrás... Jaime Matarazzo curte parque de diversões com amigos. Ah, eu não sei quem é. O cara que deu cabeçada no Zidane não, lá. Não, que é o Materazzi. Jaime Materazzi. Eu não sei quem é, mas é rico, né, cara? Com esse sobrenome aí. Ah, não sei, né, cara? Não, e o Jaime, né, é com Y, tem, viu? Tem muita gente que vive do sobrenome até hoje, né? É um cara que nasceu pobre. É verdade, Boran? Não sei, Boran. Lá na outra rádio, lá, de repente, tinha gente que tinha sobrenome. Que na Rádio Atlântida só tem homem. Todo mundo loiro. Tinha um linho azul, hein? Maurício Amaral, você é gente boa. Vai daí, Pi. Muito bem, boa tarde, pretinhos. Tarde. Leio no pretinho das 18 horas, por favor. Boa tarde. Seguinte, meu nome é Fabiana, sou de Floripa. Tenho um pedido pra fazer a vocês. Estou grávida de 7 meses. E levando em conta que faltam 2 para o bebê nascer, tô tentando organizar o chá de fraldas e o enxoval do bebê, mas tá difícil. Por quê? Todos os dias após sair do serviço às 18, tento um diálogo com meu esposo para organizar tudo, já que o tempo é curto. A quinta-feira, aliás, como sempre, ele sai do serviço correndo e entra no carro. Coloca o som, não precisa nem sintonizar na Atlântica. Na Atlântida, já tá ali. E eu disse, oi amor, como é que foi teu dia? Vamos falar hoje sobre os detalhes do enxoval do bebê? Ah, mas que hora também. E pra variar, ouço um... Silêncio, começou o pretinho. Ah, é, muito bem, esse é o cara. Concorrer com vocês tá difícil. O pior é que eu acabo dando boas risadas junto com ele. Portanto, ou vocês pioram o programa, ou meu bebê vai passar os primeiros dias de vida pelado. Beijos em todos, manda um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro meu maridão. Bruno Abreu. E um tchê. Tchê. Pro gaúcho Pedro, comparsa dele na hora do bebê. O gaúcho Fabiana. Beleza, de Souza. Fabiana de Souza. Eles ouvem o pretinho juntinhos, pelo então? Jeito, ouvem juntos, o pretinho. Faça é isso dos três, dele. Os três. Chama os namorados, que vai começar o pretinho. Parabéns, seja bem-vindo, filhinho do casal de Fabiana e é isso aí, cara. Mas qual foi a ajuda que eles pediram pra gente mesmo? Ah, vamos uma brincadeira. Fica ruim o programa. É uma brincadeira. Ela tá tentando falar com o marido através da gente. O cara não ouve, né? Ô, Magrão, te liga, né? Te liga, Bi. Não pode conversar depois das 7, mano. É, não, mas do Brasil. É que mulher é ansiosa, né, cara? Mulher quer falar na hora. Será que eu sou mulher? Cara, Isso bem editado, cara. Só a frase. Só é que a ansiedade frase. É uma das minhas, dos meus maiores defeitos. Posso, cara. Talvez tá, até uma das minhas maiores qualidades, não sei. Bastante, a pessoa mais ansiosa que eu conheci. Que tu conhece, né? Impressionante. Eu tô tentando melhorar. Marcola. Eu vou fazer com o Cagê aqui a tradução dos e-mails de despedida, tá bom? Boa. O Cagê fala como é que... Todos aqueles e-mails de despedida que vai sair da empresa, manda. Ah, gente, foi um barato. Novos desafios no horizonte. Aquela babaquice. O Cagê lê o que todo mundo escreve. O Cagê é o babaca, então. É, e eu leio tantos colegas. Malditos escravos, como eu. Ah, eu leio. A gente segue. Chegou a minha vez de me despedir de todos vocês. Os últimos anos foram magníficos no desenvolvimento da minha carreira. Mas é hora de partir em busca de novos desafios profissionais. Eu tô saindo fora dessa merda aqui, depois de anos de exploração sem sentido, baixos salários e hora extra não remuneradas. Finalmente eu consegui arrumar um emprego melhor que essa porcaria. Gostaria de deixar meus agradecimentos a todas as pessoas que de alguma forma me ajudaram durante todos esses anos. Sei que posso acabar esquecendo alguém, mas algumas delas merecem uma saudação à parte. Abaixo segue a lista das pessoas que transformaram a minha vida no inferno durante todos esses anos. Existem muitos outros, mas eu não consigo lembrar o nome de todo mundo. Em especial, fica um forte abraço pro meu chefe ao longo desta jornada pelo aprendizado, dicas e também pronto. Filho da mãe do meu chefe, maldito corno, jamais cumpriu sequer uma das promessas que ele me fez profissionalmente. Pra toda a equipe da área do pessoal, de pessoal, pela simpatia, disposição em resolver meus problemas e também por ter me selecionado. As vacas do RH. Pelo mau humor cotidiano e clara insatisfação em ajudar quem quer que seja. A toda a equipe de TI, que prontamente solucionou inúmeros problemas em nosso sistema. Aos incompetentes da área de sistema, que demoram uma eternidade para resolver qualquer probleminha. Fica aqui o meu grande abraço pra todos vocês pelas risadas, happy hours, problemas resolvidos e desafios enfrentados. Tenho orgulho de ter feito parte dessa família maravilhosa. Tchau pra todo mundo. Chega de fofoca, baixo nível, picuinha e palhaçada. Sei que conversaremos em breve. Abraços. Vão tomar no... Esse é o e-mail sincero. Cara, é bem assim, né, cara? A primeira o primeiro parágrafo é perfeito. Perfeito, é sempre assim. Eu acho que chegou é tudo colado. Chegou a minha vez de me despedir de todos vocês. Os últimos anos foram magníficos no desenvolvimento da minha carreira. Eu imagino. Mas é Potter hora de partir isso. Em busca, cara, de novos desafios. Essa frase tem em todos, né, cara? Tem em todos. É hora de partir. Agora, por exemplo, que o Pretinho Básico já não é uma prioridade pra Harry Potter, né? Porque vai pra Copa da África. Assim, depois da Copa, eu acho que tu... Propostas vão surgir. É, propostas devem surgir. Tu provavelmente faça uma cartinha dessa pra nós. Mas eu vou fazer uma carta mais verdadeira. É. É. Como é que seria? A segunda ali, aquela. Lado B. Lado B. A parte do Piangelo. Lado B da cartinha. Melhor você me tratar bem. Carlos Eduardo de Freitas. Segue aquela série Misturei a Tívia. Aí, ó, cara. E ele já pede pra mandar um. Super em alta isso aí, né, cara? Super. Planejamento, não é? Planejamento assim, tá? Planejamento, tá planejando, escrevendo. Ah, tá. Tá aí um. Querido. Querido, né? Pro irmão dele, o Alexandre. Alexandre, né? É, e o afilhado Murilo e um. Ah, velha! Pra cunhada Daniele. Opa! Ah, uma velha pra cunhada. Eu tô ligado, hein, magnata? Abre teu olho. O Carlos coloca aqui: misturei a Tívia com a turma no Balão Mágico e fiz um cocôzinho pimpão. Pimpão! Misturei a Tívia com o Queen e meu cocô começou a cantar. Misturei a Tívia com o YouTube. Tinha hemorroidas e virou um Sunday Bloody Sunday. Que nojo, cara. Não. Essa tá foda. É só que tá comendo uma almôndega agora, né? Com molho. Tem quem comendo almôndega agora. Ouvindo o U2, né? Comendo uma almôndega. Cara, quando eu jantava no RU da URGS, eu jantava essa hora, mais ou menos. Tá, mas o RU da URGS nunca teve almôndega. Teve. Já teve. Não, e normalmente é assim, é o bife, aí depois é o môndega. Claro, isso. É o resto do isso. Dia anterior, né? Isso aí, né? Isso aí é sobrinha. Na verdade, eu acho assim, que é bife, estrogonofe, almôndega. Exatamente. É, né? Tem que saber reaproveitar os alimentos. E depois é o picadão com milho. E a almôndega eles chamavam de remo, né? Lembra o remo? Né? Remo? Nervos de aço, né? É, 007. Isso. Misturei a Tívia com o Rei Roberto Carlos, faço cocô, olho pra ele e digo, e enquanto estou vivo, Enquanto estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Tá forçado aí. É o Carlos. Tá, é o Carlos. Tá, Mistura Ativa é com Nickelback e Prisão de Ventre, Never Again. Never Again. Mistura Ativa é com Luan Santana, que teve cachorros agora aí, né? E meu cocô saiu que nem um meteoro. Deu uma polêmica com ele no Twitter, né? Sobre a sua sexualidade. É mesmo? Mas é um baita músico, né? É gaúcho. Não é gaúcho. E misturei Activia com Dreyer, sabe aquela? Dreyer. Deu duro, troca Dreyer. Aí o meu cocô desce macio e reanima. Tem mais três pra ti aqui, eu misturei o Activia com... Activia. Com o Rubinho Barrichello e Parede. Com o Oscar, o Schmidt do basquete, só faz cocô na cesta. Cocô de três pontos. E o Seria Ativa com o Guga e cada vez que faz cocô, eu digo... Três rapidinhas aqui. O Belucci perdeu pro Nadal, né? Lá perdeu, em Roland Garros, o Belucci tá é fora. Brasileiro. 3-0. Roland Garros. Três rapidinhas aqui. Homens que alcançam orgasmos regularmente riem e sorriem 2,5 vezes mais do que aqueles que não o fazem. De acordo foi muito com legal, cientistas cara. Franceses. Cara, eu tô rindo até agora, cara. Eu tô rindo à toa, cara. Eu só rio sozinho, cara. Aí, vamos ver quem é que vai rir mais, cara. O efeito virar para o lado e dormir. O ruim é quando a mulher do cara não ri, né, cara? O efeito virar para o lado e dormir, que comumente atinge os homens depois do sexo, não é uma tentativa de evitar o comprometimento, carinhos e conversas. Depois do orgasmo, os homens produzem um coquetel poderoso de neurotransmissores e hormônios que os colocam para dormir imediatamente. Olha aí. É verdade, né, Potter? Verdade. Tem dormido muito, Potter. Muito. Opa. Na verdade, tem dormido pouco, na verdade. Sente as mulheres... muito sono, né, Potter? Muito hormônio desse sendo liberado, né? As mulheres ficam com a voz mais sensual no período fértil, tipo assim, querido, pega uma cerveja pra mim. Mas que mulher te disse isso? Ah, e tendem a usar roupas que expõem mais o corpo, possivelmente óbvio, né? Para os olhos masculinos. Ah, então essas foram as três rapidinhas. Do Porã. Exatamente. Que maravilha. Aliás, na noite a gente tá notando cada vez mais meninas com pouca roupa, né? E tá chegando coisa inverno, ruim, né, cara? Coisa ruim, né, cara? É a campanha do agasalho. Eu não sei, Potter, não tenho reparado. Fala mais sobre isso. Mas, por exemplo, tava na noite sábado, que é um bom observador. Sim. E as gurias e passam fundo, muitas delas com as meias, né, meia calça, assim, que tá na moda de novo, e mini saias, cara. E tava quantos graus lá? Uns 12. Ah, tava frio. Tava uns 10 graus. Na sombra devia estar uns 10. Tá frio. É legal, eu acho legal, mulher de saia. Legal essa moda aí, né, Potter? Eu acho legal. Mulher de calça jeans não era. Já era, né? Ah, depende. Passou o tempo. Já era, né, Potter? Tem umas calça jeans que caem. Mulher tem que usar roupa de mulher, né, cara? Calça jeans é roupa de homem. Tchê, eu não discordo. A Atlântida vai levar um ouvinte com acompanhante pra São Paulo. Não, vai pra São Paulo assistir. Meu jogo. Acabou com a parada. Não, cara, mas é depois, muito legal, cara. Vem depois disso. Não, mano. Não vai acabar porque é muito legal. Atlântida vai levar um ouvinte. Atlântida não vai levar ouvinte nenhum. Vai. Peraí. Deixa o cara falar ali. Não faz isso com o Maurício, cara. Porra. Mais alguma piada? É hora da piadinha. Eu fui o único que não fiz piada. Corta o microfone, querido. Atlântida vai levar um ouvinte com acompanhante pra São Paulo pra assistir a gravação do CD e DVD do Exalta Samba no Pacaembu. Viu aí? Acesse o site da Atlântida e saiba como participar. O Exalta toca na próxima semana em Porto Alegre. Três shows. Que horas? Exatamente. Não é na próxima, é 11, 12 e 13 de junho. É na próxima? Cara, e... Não, né? Não, na próxima tu vai pra Copa, 7. Ah, então tá bom. Final da outra. No final é que tu vai. Sete, segunda que vem. Segunda que vem ele vai pra Copa. Na sexta, o Exalta começa a tocar em Porto Alegre. Cara, olha a intimidade do Mas é que falta. Olha, na boa, há muito tempo não aparecia uma banda em Porto Alegre que fazia três shows, cara. E é no Pepsi, né? Vai lotar os três. Ah, vai lotar. Não é a primeira vez que o Exalta faz isso, né? Ah, não sei. Três noites seguidas, não sei. Três noites seguidas também. E uma noite foi extra, né? Tava prevista duas noites, né? Então tá. Viu só? A gente vai levar pra Pacaembu. pra gravação do CD e DVD. E não é a Copa, então, não é? Não, Copa, não. Mas é um estádio de futebol, Pedro. Vai daí, Pi! Coisas que todo mundo já fez e nem percebeu. Perfeito pro Pi. Dauana, de Porto Alegre. Como é o nome? A Daua. Dauana. Daua. Daua. Querida Dauana. Já quis fazer parte do Balão Mágico, ir no show da Xuxa e ainda mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Não. Já ligou e desligou quando a pessoa disse alô? Sim, sim, muitas vezes. Já viu alguém de longe e deu... E aí? Mas quando chegou perto, não, era. Não era a pessoa. Cara, eu faço isso sempre quando não tô com óculos. Já viu alguém, achou que tá, que esse alguém era sua alma gêmea, e um casar e ter sete filhos. Sete filhos? Duas horas depois, não. Já se declarou, levou fora e depois se justificava pros amigos dizendo, eu é que não quis mais. Já se imaginou pegando a namorada da pessoa que você se dá muito bem. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Já escreveu uma carta e jamais entregou. Uhum. Já ouviu um eu te amo. E aí se viu obrigado a dizer eu também. Tá bom, eu também. Né, aconteceu comigo ontem, minha mãe. Já viu o ex ou a ex e ficou cantando, catando, aliás, um defeito nessa pessoa pra depois contar pra todos os amigos. Ah, sim, engordou, sim, né? Engordou. É o grande prêmio do cara, é ver a ex gorda, baranga. Ou o namorado, no caso dos homens, nós, né, vermos as nossas ex com um cara muito feio. Um cara que não é tão legal assim. Tipo, que anjo. Já chamou a professora de mãe. Cá, coisinha feia. Vem cá, coisinha feia. O que tá desenhando, coisinha feia? O que tu tá desenhando aí, coisinha feia? Deixa eu ver aqui. Quem que mais conseguiu pra ti? Fica rancho, hein, Goiânia? Vamos continuar. Já soltou aquela gargalhada quando não devia e ficou com cara de poucos amigos, quando todo mundo virou pra você com aquela cara de tá rindo o quê? Mas o que eu mais faço é dar a bola pra essa aqui, pra mim, é a mais fantástica até agora. Já se escondeu atrás da cortina e esqueceu os pés de fora. Bah, clássico. Já sonhou quando criança em ser jogador de futebol ou modelo. E é o médico, né? Médico e jogador de futebol. É o sonho de todo guri. Médico. Ou bailarino, né, gente? Eu aqui, top, né? Pra mim só sobrou o médico até agora. Os outros dois caíram. Só jogador e modelo já caíram. Mas médico ainda vou tentar medicina. Sei lá. Não desiste, Cajê. Não. Já chorou até pegar num. Até pegar num sono e acordou com a cara desfigurada. Chorar dormindo? Cacete. Não, chorou tanto que acabou. Não. Já ouviu uma música que soltou a clássica frase, essa é a minha música. Já tomou um porre mesmo assim, insistia dizendo, mesmo com a língua enrolada, eu não tô bêbado. Cara, eu tô legal. Tô legalzão. Eu posso dirigir. Nós temos que criar um pretinho, frases típicas de bêbado, né? É. Tem inúmeras. Essa eu posso dirigir. Eu me lembro uma vez, eu saindo do Planeta Atlântico, algum de vocês estava comigo, não lembro quem. E aí tinha um casal e a guria muito bêbada. Muito bêbada. Que bom que tu não lembra. E aí o cara assim, não, deixa que eu dirijo, amor. Assim, não, eu vou te dirigir. Eu posso. Sai gritando, fazendo um fiasco, o cara olhando pra nós, pô, olha só, cara, não pode dirigir. Aí, né, aí deram um tapa na guria. Deu uns tapas nela e ela foi tranquila. Vamos tabef e resolve. Tapão botou ela ali atrás do para-malas. Deu uns tapas nela e ela dormiu rapidinho. Deu um joelhaço no queixo dela já. Já enfia pra dentro do porta-malas e manda aquela boca. Aí botou com uma fita na já boca dela. Já recebeu uma boa notícia e saiu pulando e gritando no meio da rua, calçada, enfim, sem estar nem aí. Aquilo que os outros estão pensando. Quando eu ganhei a Telecena, Mega Telecena. Telecena. Eu vou ganhar a Telecena. Já achou que viu a morte de perto? Já achou que sabia a letra da música e acabou enrolando as palavras? Já deu risada até doer a barriga? Já escondeu algo e depois não achou? Já saiu de casa achando que a roupa era o máximo e só depois descobriu que não era? Já teve seu momento dançarino de funk, ou então saiu em fotos imitando a Lady Gaga. Já sonhou. já se olhou no espelho e disse, mas já quis mandar o Gugu calar a boca ou ir bem longe. Cara, o Gugu tá... Gugu é sacanagem com o Gugu. Há muito tempo não vejo o Gugu. Gugu pra mim sempre foi um cara que nunca... Nunca aconteceu, né? Domingo! Mas eu acho que ele aconteceu até aquela falcatrua que ele armou de uma história dos bandidos. Do PCC, Ele perdeu a credibilidade dele total. Mas ele tinha uma audiência parecida com a do Faustão, mas o Faustão sempre foi mil vezes maior em faturamento, né? Sim. E agora ele mudou, né? Ele tá concorrendo com o Silvio Santos domingo da noite e tá perdendo pro Silvio Santos. Ah, mas é difícil ganhar do Silvio Santos, né? O Fantástico ganha, né? A Globo ganha. Será que ganha? Sim, claro, óbvio. Agora o SBT também, eu não sei a opinião de vocês, mas perdeu o bonde do SBT, né? Perdeu aí, o bonde da história. Não, programação o SBT era bom no tempo do Viva Noite, cara. Nós tava falando do Gugu. Perderam, né, cara? 6:30, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Pretinho. Mande sua oferta aqui para pretinhobásico@atlanta.com.br. Olá, rapazes do PB, tem uma oferta. Vendo uma camiseta oficial azul do Boca Juniors, tamanho G, preço R$100. Podemos negociar. Nova, nunca usada. Ainda bem que não é vermelha, né? Contato pelo Line Cruz. Ah, o Line Cruz. Não, é Line C Cruz. Ah, claro, Line C Cruz. É linecruz@yahoo.com.br. Camiseta oficial do Boca por 100 pila. Pode ser que é azul amarela, pode ser que é branca com azul também. Tem um monte. E aí, galera do PB, outra oferta. Meu nome é Matheus. Meu pai pediu pra mim. Matheus pra mim. Não, meu pai pediu pra eu, depois que ele foi. Se for verbo é eu, se não for verbo é mim. É. Meu pai pediu pra mim anunciar a nossa raridade. É eu anunciar. Então, uma variante 73, inteiraça, azul, valor R$4.800. Variante é legal, que é legal de conversar dentro, assim, dá pra ouvir tudo que todo mundo tá falando. Inteiraça é legal, que é o seguinte, tem quatro rodas, direção e lataria, tá? Exatamente. Contatos com o Matheus, com TH, tá? Matheus, TH. Egres com dois G's. Matheus Egres. Matheus com TH. Egres com dois G's @hotmail.com. Mas o inteiraço é bacana mesmo, né? Porque os carros de hoje em dia, tu não, vai daqui a 20 anos falar que eles estão inteiraço, né? Até porque eles não ficam mais inteiraço, né? 20 anos, antes, né? 30 não, daqui anos, a variante 30. Pois é, a variante. A vai fazer... Não, tem mais de 30. Já tem mais de 30, cara. Muito de mais, 73. Eu, 37 anos. Eu tenho 37 anos. É difícil. Não paga IPVA. Tem quase a minha idade. Ah, é? Sim, mais de 30 anos não paga IPVA. Mais de 20 anos não paga IPVA. 20 anos. Acho que é 10, meu. Não, 20 anos. Olha, não, gente, 30, vamos 30. Se informar, não, né, não, gente? Tem outra, paga 20. Se quiser também, né? É verdade. 27 para 7, já voltamos com o Pretinho. Atlântida, todo mundo tá ouvindo o melhor som do FM, 21 para 7. Tamo de volta com o Pretinho Básico e tamo de volta pra falar com o doutor Alceu. É papa aberta, doutor Maurício. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Figueirense contratou o Baraka, que é ex-Mojimirim. Agora vai, né, doutor Cagé? O Baraka vai, né? Conhece o Baraka, Pause? Eu conheço, sim, claro que eu conheço, Magnão. É, dá pra ver. Tô ligado. O Carpegiani é o novo técnico do Atlético Paranaense. Carpegiani. É, dá, agora vai, né, doutor P? Olha aí, o Carpegiani. Agora vai ficar bom. E o Carpegiani sempre foi um bom meia. É, data aberta. Sempre lembrando, né, que eu falei aqui na o pessoal já tá querendo meu palpite sobre futebol. Eu falei aqui quando começou o Campeonato Brasileiro que o Atlético Paranaense vai cair. E tá aí, né? Tá aí. Tá. Era Goiás, Atlético Paranaense, Goianense, Guarani Prudente. E Vasco ou Botafogo. Se terminasse dois, não, o Campeonato Brasileiro, não. Terminasse hoje, cara, o Ceará vice-campeão brasileiro. Muito legal, né? Na muito Libertadores. Piada, legal, né? Exatamente, o Adriano não foi lá na delegacia prestar um depoimento. Óbvio que não, né? Não precisa, né, cara? Acho que tá claro pra todo mundo que o Adriano não tinha intenção. Sim, que não era tem envolvimento nenhum também com traficantes e nem drogas. É, exatamente. É, tem muita pesadas. Nota falsa de dinheiro lá na África do Sul, na Copa do Mundo. Aí, cuida lá, doutor Potter, com as falsas lá na África. É. Né, isso é só um dos problemas, né? Tem toque de recolher, assalto a jornalistas... Parece que até o celular tem que cuidar, você tá falando. Sabia que a África do Sul tem cuida melhor da imprensa do que o Brasil? A África do Sul e o Brasil tem vários índices, assim, muito índices de... Pra bem e pra mal, muito próximos. Vocês são países jornalista absolutamente parecidos. Fronteira, não, tipo assim, dizem que Joanesburgo é bem São Paulo, clima de São Paulo, assim, e a cidade do Cabo é Rio de Janeiro, assim, na parte geográfica e de comportamento da população também. E aí a turma da RBS vai ficar em Joanesburgo, assim, então, ou seja, tá indo pra uma São Paulo, uma cidade grandona, né, com todos os cuidados que tem que ter em São Paulo, entendeu? Só que lá existe um carinho. São Paulo não tem toque de recolher, né, Potter? Não tem toque de recolher. Da onde? Em alguma... Na Copa das Confederações, quem foi cobrir a Copa das Confederações disse que 8 da noite tinha que todo mundo subir. Mas por que não é toque de recolher? Porque tem violência. Não, é um pedido dos governos com os estrangeiros de não ficar na rua de noite, assim como tem no Brasil. Agora, toque de recolher é uma coisa... É pra não ficar dando bobeira, né, Magnata? Toca uma sirene e todo mundo vai, não é nada oficial. É o planejamento. Já começou o Potter escamoteando a informação, gente. É assim que vai ser, então, a cobertura, né? Saiu os titulares da seleção brasileira. Era com os números. Querem saber os titulares do Brasil? 1 a 11. Do 1 a 11. O 1 é o Júlio César. O goleiro, né? Fica com a 1. Sim. Número 1. 2 o Michael. 2. Lúcio 3. Juan 4. Felipe Melo 5. Michel Bastos 6. Elano 7. Gilberto Silva 8. Luiz Fabiano 9. O Kaká é o 10. E o Robinho é o 11. Esse é o time titular, óbvio. Exatamente. Então o Michel Bastos é um titular do Brasil. A impressão que eu tenho é que essa seleção, a questão não é técnica da gente não gostar. Empatia. Não tem um grande ídolo. Não tem carisma. Não tem carisma. O Felipe Melo falando é uma tristeza. Não, porque mesmo o Kaká, que digamos é a estrela dessa seleção, ele não é um cara assim, um senhor carisma. É um cara mais reservado, é mais na dele. Por isso que tinha que levar a atenção, né, galera? É isso aí. Eu acredito que a seleção brasileira, o problema maior seja esse. A gente não olha e, puta, esse cara é legal, esse é bacana. Entendeu? Eles, Sim. É empatia, tudo meio assim, meio sem sal. Sim, na veja. Tudo meio sem sal. O Ganso também é, né? Quem? O Gaúcho, o Nadinho Gaúcho, talvez, estaria ali, espetaria na gente. Mas o próprio Neymar já agitaria a jogada também. O que tem na veja aí? Na veja, na edição aqui especial que tem de Copa, capa da edição, é o Júlio César. Isso prova, né, de que a gente não tem um grande ídolo na seleção brasileira, né? Podia ser o Robinho. O Kaká também, né? Que o Kaká já perdeu o título de melhor jogador do mundo pro Messi, né? Pro Cristiano Ronaldo, desde a última Copa. O nosso colega da Zero Hora, o Zini Pires, que viu o Brasil treinando, ficou preocupado, porque o Kaká disse que tá bem sem ritmo de jogo e errando passes assim, simples. Coisas que mas o KG não erra. Coisa que o KG não é. Verdade. Era aí, KG, experiência, né, cara? KG tá bom, na então, Copa, Dunga, burro. Doutor Oceu, eu quero aproveitar a rabeta do doutor Oceu aqui pra falar do vestibular da Unicinos. Faça vestibular Unicinos e estude na melhor universidade particular da região sul, na avaliação do MEC. São mais de 60 cursos para você, cursos nas áreas das ciências da saúde, exatas e tecnológicas, também humanas, jurídicas, econômicas, administrativas e comunicação. Conheça também a graduação à distância na Unicinos, em São Leopoldo, e no Colégio Maria Auxiliadora, em Canoas. Inscreva-se no unicinos.br/vestibular. Até 23 de junho. As provas serão no dia 26 de junho. Unicinos, pra saber, tem que viver. Entra lá e te inscreve, KG. Aqui, desculpa, KG. É que tinha uma de futebol aqui, ó. Então de vai, sete pecados capitais, então aqui vai, rapidinho. Futebol vai. Os sete pecados capitais dos clubes de futebol. Quem manda pra gente é o Daniel Formage, de Blumenau. Formage. A Gula, São Paulo e Fluminense. São Paulo gosta de ganhar tudo que disputa. Há tempos não participa da Copa do Brasil e não deixa espaço para que outros disputem Libertadores. A vaga do tricolor para a maior competição sul-americana sempre é certa, ou quase. É a sétima Libertadores seguida do São Paulo. O Fluminense nunca viu um time que gosta tanto de contratar jogadores. Se for preciso, ele contrata um time inteiro, com titulares e reservas. Inveja, Atlético Mineiro. Em sua história recente, vivia copiando o arquirrival, tanto que contratou vários jogadores que aturaram por lá. E até mesmo a estrutura foi copiada. Copiou tão bem que agora tem o melhor centro de treinamento do Brasil. É verdade. Fizeram uma eleição agora aí e o Atlético ganhou. Ira, Grêmio e Inter. Uma torcida diz que o 10 é o 5 e que o carrinho é o lance mais importante do futebol. Só pode andar furiosa, é a do Grêmio. Isso mostra que o Grêmio é o time com mais garra e raça do Brasil. Já o Inter, como todo time gaúcho, não dispensa uma boa peleja. Esta regada por gana, raça e vontade de ganhar. Outro exemplo da ira do Inter é a feiura do seu volante Guinha Azul. Santos, é, luxúria. Luxúria. Quando pesquisamos luxuriante, achamos a expressão ideal. Exuberante. Essa é a melhor definição do Santos do momento. Tomara que dure enquanto puder. Tudo relacionado à luxúria é arriscado e perigoso. Bom, ontem foi 4-1. É isso aí, tá? Tá meio... E o Neymar saiu brabinho do campo, reclamando que foi substituído. Exatamente, né? Preguiça, e Vasco. Há muito... caindo lá no Rio. Há muito tempo não ganha nada. Tem preguiça até de chegar às fases mais agudas dos torneios que participa. Para conseguir uma simples vitória é um custo tremendo. E o Palmeiras também é preguiçoso. Quase o mesmo caso vascaíno. No caso do Palmeiras, a preguiça é evidenciada nos treinamentos. Você conhece algum time no Brasil que perca tantos pênaltis? Um fundamento básico para qualquer jogador, por mais medíocre que seja. Oh, coincidência, aqui no Rio eu sou Vasco e no, em São Paulo eu sou Verdão, né, Magnata? E a soberba, Botafogo, a soberba, os dois maiores, é, as duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. No Flamengo, conferindo o dicionário, retirei para o time da Gávea a definição orgulho. Esse adjetivo é bastante exagerado nas terras do Urubu. Orgulho dos times do passado, dos títulos, de ter inegavelmente a maior torcida do Brasil, mas atrás de todo esse sentimento sempre tá uma crise à vista. Pior. Sempre, né? Hoje o Zico assumiu... como diretor técnico. Corinthians, no caso do Timão, retirei a seguinte definição: presunção, que é de soberba, né? O time ganhou a Copa do Brasil e deste momento em diante achou que já era campeão da Libertadores. É verdade. Que somente seria disputado nesse ano. Se deu mal, ninguém ganha nada antes de disputar. Quem mandou foi o Daniel Formage. Fiz um evento em São Paulo com o Neto, né? Ex-Corinthians e atualmente comentarista. E ele falou assim, cara, a indignação do Neto era absurda, porque ele falou que tudo foi feito pro Corinthians ganhar essa Libertadores aí, as chaves, os horários, pra dar na final lá Corinthians e o Corinthians. Só esqueceram de um detalhe, né, cara? Avisar a arbitragem, né? Avisar o Flamengo. Não é a brasileira, a arbitragem. Não, chave, como é que é? Isso deixa pra CBF. Mas tava fácil, né? Sabe? O Corinthians fez o papel dele, só perdeu pro Flamengo. Tá certo? Vai agora, KG. Vida de merda. Quem mandou foi o Igor Golke de Sapucaia. Ah, Igor. Hoje falei pro meu chefe que uma boa empresa sempre corta gastos desnecessários. Putz. Ele disse que ia pensar sobre o assunto. Demitiu. Acabo de receber um e-mail informando a minha demissão. Nunca diga pro chefe. Nunca dá ideia. Nada. Não tem que dizer não nada. Não dá ideia pra chefe. Nunca, tem que ficar bem quieto. Desde que o chefe sempre venha falar contigo. Hoje eu fiz um jantar todo especial, porque meu namorado veio aqui em casa. Durante o jantar, eu naquele clima todo romântico, perguntei a ele se o jantar tava bom. Ele gentilmente disse pra eu ficar tranquila, pois ele já havia comido coisa pior e ainda teve que pagar. Vida de merda. Hoje a garota que eu gosto me ligou dizendo que tinha uma coisa muito especial pra me contar lá em casa. Fiquei todo empolgado, me arrumei todo. Ela quis falar pra toda a família que ela tava namorando meu irmão. Isso sim, hein, meu? Acontece. Ô, Bianges. Velhinho, nas últimas, tá deitado na cama no mesmo quarto que o médico, a advogada, a esposa e os filhos dele estão ali também. Do nada ele se levanta. Assassino, ladrão, ingrato, caralho! Cai de novo. Cai pra trás de novo. E o médico diz, acho que ele tá melhorando, reconheceu a gente. Boa, boa. E aí, Porã? Olha, meu, eu vou contar uma série de piadas agora. Piada velha do Porã! Piadas em série. Apoio! Fada Colchões, com essa fada você dorme bem! No hospital, o médico está assinando a alta do paciente. Vai assinando e falando. A partir de hoje, nada de mulheres, nada de uísque, nem de vinhos importados, nada de restaurantes caros, nada de carro novo, nada de viagens de férias. Ah, isso aí até eu ficar totalmente curado, né, doutor? Não, não. É só você até só você. Não, não. É só até você terminar de pagar o que me deve. Bom, a piada era boa. Mas eu tenho mais um, Aí diz um médico pro outro, esse paciente aqui deve ser operado imediatamente. Mas o que ele tem? Tem dinheiro. Sete horas da manhã, o marido entra em casa, a mulher espera de pé, perto da porta. Chegando essa hora, Superman! Desculpa, eu estava com clientes. Ai, vocês discutiram toda noite até as 7 da manhã, né, Superman? Tá certo, nós fomos a um bar até as 3 horas para bebericar, né, querida? Até as 3, né, Superman? E o que aconteceu que você só chegou agora às 7, Superman? Que depois nós fomos a um bar de striptease, mas eu só fiquei olhando, eu não percebi o tempo passar. Tá bem, Superman, você só olhou, né? No que mais você quer que eu acredite, Superman? Nada, eu... Peraí, por que é que tá me chamando o tempo todo de Superman? É porque só o Superman usa cueca por cima da calça, seu filho da puta. Manda um, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Acontece, né? Para o pessoal do administrativo da Stemac cortou aqui, não. Filha da puta. Deve ser. Filha da puta. Felipe Zarpelon mandou essa piada. Do tranquilizante, do remédio pra caganeira. Aquela é legal, né? Vai lá. Aquela é legal, o cara chegou, né, pedindo... Na farmácia. Não, cara, eu não vou contar. Conta. Bicha, essa é excelente. Tá, mas ele queria um remédio pra dor de cabeça. Eu me esqueci, cara. Conta tu, português, vai. Conta tu, meu. Não estou a lembrar de como seria essa. Tem uma de português pra contar aí? Então vai. É que eu não consigo entender o que você está no rim aí. De qualquer forma, vou contar então. Cientista português está fazendo uma experiência com uma aranha. É nova essa também. Ele corta uma das pernas da aranha e diz... Essa é demais. Aranha, que minha! E a aranha logo começa a andar. Ele corta outra perninha e novamente diz... Aranha, que minha de novo! A aranha mesmo com dificuldade começa a andar. Meio manca já. Corta uma terceira perna e repete a ordem. Aranha, que minha! Aranha ainda com dificuldade, mas consegue alguns centímetros. Ele repete o processo, até arrancar todas as perninhas da aranha. Quando ele arranca a última, ele dá a ordem. Aranha, vamos, que minha! E a aranha não se mexe. Ora, pois, aranha, por que não estás a andar, que minha? Cotoco, né? Claro. O cientista português fica olhando pra ela, olha pros auxiliares e diz: olha, baseado neste estudo que vim a fazer neste exato instante, pude comprovar não só a mim como para todos nós que ao arrancar todas as pernas de aranha, ela fica surda. Muito bom, meu GP, muito bom. Não, o cara entra na farmácia, né? Por favor, lembrou. O remédio para a caganeira. Isso. Para a diarreia, estou mal. Então ele dá o farmacêutico, daí ele vai para casa. Então o farmacêutico, ai meu Deus, dei um tranquilizante, não um remédio para a diarreia. Corre atrás do cara. Ô, amigão, eu dei um outro remédio, errei o remédio. Como é que você tá? Olha, tô todo cagado, mas tô tranquilo. Essa é muito boa, essa Marcos. É demais, o Marcos é demais. Cara, eu vou fazer um classificados extra do Pretinho aqui, mas é por verdade. Um bom motivo. Vendo navio e avião para especial para entregar mantimentos na faixa de Gaza. Garantia de sucesso na ajuda humanitária. Não, mas o Almirense aqui é interessante. Olá, bebês, o dia dos namorados está chegando e estou solteira. Então tive a ideia de pedir uma ajudinha de vocês para preencher a vaga que foi recentemente aberta. Então vamos pro que interessa. Como ela é esperta. Procura-se um namorado. Requisitos para preencher a vaga. A primeira exigência para preencher a função é ter senso de humor inteligente e que já está cumprida por todos, pelos simples fatos de serem ouvintes do PB. Começou bem aqui. Boa. Nenhum mal-humorado escuta o PB, então. Segue as exigências. Não ser muito feio e ter idade física e mental de um homem entre 30 e 40 anos. Tá. Mais ou menos eu. Física e mental. Ser trabalhador, honesto, um namorado companheiro que deseje formar uma parceria produtiva em todos os âmbitos. Pode tocar violão. Ser um homem carinhoso que saiba transmitir segurança de seus sentimentos e objetivos e que saiba respeitar a opinião da sua namorada. Remuneração. Muito carinho, companheirismo, parceria e fidelidade. E agora as descrições Se eu encontro um cara desse, eu caso na hora. Da pretendida, Pi. Moro em Garopaba. Não sou de se jogar fora, não. Sou loira, 1,70m, 52 quilos e 28 anos. Só posso fazer uma pergunta? Sou independente, possuo curso superior completo e pratico atividades físicas regularmente. Sou uma mulher muito fácil de lidar, não sou mimada e sei ceder quando preciso. Gosto de ser feliz e de fazer feliz aquele que está do meu lado. Só queria saber se ela mora. Interessados em entrar em contato pelo e-mail. Ela criou um e-mail. namoradapb@hotmail.com. namoradapb@hotmail.com. Então, valeu, bebês, assim que a vaga for preenchida, Pause, eu terei o maior prazer em comunicá-los. Aí, Potter. Será que ela tem webcam? Eu sabia se a casa é na praia, na beira da praia. É Garopaba, cara, ela mora lá. Então tem, né? Garopaba tem. Metros da praia, se for então, lá, se você tá procurando... Ela quer um cara que preencha a vaga dela... É. Por uma e que saiba estacionar na vaga dela. A vaga de namorado. Por alguns dias. Tem que saber estacionar na vaga dela. Não é pra ti, Cid. A vaga dela. E ela tá disposta a fazer test drive. Porque a idade física e mental é de 30 e 40, Cid. Assim, tá um pouquinho passado já. Mas eu vou mandar e-mail igual. Cid, antes faz uma oraçãozinha do Bebum aí. Tanto Bebum nos escutando. Posso fazer antes. Posso mandar também um abraço, se vocês permitem, aqui no programa. Tô esperando o programa inteiro pra tu mandar. Eu quero mandar um beijo para a Carol e um abraço para o seu marido, Roberto. Encontrei a Carol na esquina quando estava vindo e ela me disse que estava indo buscar o marido e que adora ficar me ouvindo. Adoro! Ela e o marido. Um abraço para o casal. Oração do Bebum. Santa cana que estás na roça, deste lado seja o vosso caldo. Aguardente sem mistura, venha nós o vosso líquido, seja bebida a nossa vontade, assim no boteco como em qualquer lugar. Um garrafão cheio nos dai hoje, perdoai os dias em que não bebemos, assim como nós perdoamos a quem nos oferece boldo. Não nos deixe embriagados, mas livrai-nos da ressaca. Amém. Hélio é que mandou. Você gostou, KG? Eu gostei, Cid. É, ficou agradável, mas eu gosto mesmo. Mas eu prefiro do... Salmos. Eu também prefiro Salmos. O que, pode... Bruna e Joellen, beijo para vocês duas também. É. Já está na hora dos Salmos? Assim, a trilha do Salmo. Quem mandou aqui foi o Rodrigo. Vou parar tudo que eu estou fazendo e vou botar a trilha do Salmo. Pediu para que o doutor Meira mande um planejamento, não é? E um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Para o terceiro ano. O terceiro 311 ano. Da Escola Sorgue, Carazinho. A noite já está cantando. As trilhas estão juntas, viu, Maurício? Você está bem ruim na operação. Levou uma vinheta do Cid. Vem a voz do Brasil aí. Merecida. Vai, Cid, que não vai dar tempo. Ah, não, claro, vai dar tempo. Que vai dar tempo. Mas nunca dá esse velho, não para de cadar. Eu vou começar os Salmos. Preste atenção nesta noite de segunda. Cara, quando ele fala isso, me dá um medo, cara. Também. Preste atenção nessa noite. Eu tenho medo de mim mesmo, às vezes. Principalmente quando tá pelado, né? Cid, Deus, Cid, é 7 da noite já, rapaz. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que hoje vai ser difícil. Que aprendi nos discos. Quero, mas o que é isso? Quero lhe contar como eu vivi. Tchau, Cid. E tudo o que aconteceu. Boa noite.